W7, emoção do início ao fim. Deixa eu te falar uma coisa. Que bom você apareceu, o universo favoreceu. Lindo, tá tudo lindo. Que paisagem teu sorriso, nos teus braços fiz meu abrigo. Me apresentou você, por isso eu tô aqui cantando minha bebê, especialmente pra você. Eu tô chonada em você, eu tô chonada em você. Você me ganhou, bebê, oh bebê, oh bebê. Eu tô chonada em você, eu tô chonada em você. Banda 007, Banda W7, emoção do início ao fim. Deixa eu te falar uma coisa. Que bom você apareceu, o universo favoreceu. Teu sorriso, nos teus braços fiz meu abrigo. O mundo conspirou, me apresentou você. Por isso eu tô aqui cantando minha bebê, especialmente pra você. Eu tô chonada em você, eu tô chonada em você. Você me ganhou, bebê, oh bebê, bebê. Eu tô chonada em você, eu tô chonada em você.